Ah, porque não é bicho? Quebrada sem perro pode chegar mexendo ombro. Quebrada sem perro pode chegar mexendo a raba. Quebrada sem perro pode chegar mexendo ombro. Quebrada sem perro pode chegar mexendo a raba. Vou passar o rodo, pirata focada na caça de tesouro do naipe do guild. Vem afrontoso falando, agita, tatu no pescoço, pode bico, rave cantando baixinho no ouvido. Eu garanto que vou perder de novo, parece do de novo. Tu tá, esquece o coração quando vi esse rosto. Eu sei que não queria tudo pra mim, fato, mas eu vou querer um bom beat. Para, arrepio, contraste da cor da sua pele, pois sinto destinado tipo Murilo. Eu beto enquadrado, cara de bebê com um short folga. Não te chamo de canto, te pego bolado com todo respeito ao seu namorado. Só quero dizer, não vou me conter, isso é sua disputa, ficou só com poder. No mais em sombra, cê vai entender, na hora que você se juntar com CC. Quebrada sem perro pode chegar mexendo ombro. Quebrada sem perro pode chegar mexendo a raba. Quebrada sem perro pode chegar mexendo ombro. Quebrada sem perro pode chegar mexendo a raba. Quebrada sem perro pode chegar mexendo ombro. Quebrada sem perro pode chegar mexendo a raba. Quebrada sem perro pode chegar mexendo ombro. Quebrada sem perro pode chegar mexendo a raba. Vou passar o rodo, pirata focada na caça, o tesouro do naipe do guild. Vem afrontoso falando, o artista está tudo no pescoço. Pode vir com rave cantando baixinho no ouvido. Eu garanto que vou querer de novo, parece do de louco. Puta, dispensa o coração quando vi esse rosto. Eu sempre não queria tudo pra mim, fato, mas eu não queria um bom beat. Para, arrepio, contraste da cor da sua pele, pois sinto tinado tipo Murilo. Tu beta enquadrado, cara de bebê com um short folgado. Te chamo de encanto, te pego bolado com todo respeito ao seu namorado. Só quero dizer, não vou me conter, isso é sua disputa, ficou só com poder. E mais em sombra, cê vai entender, na hora que você se juntar com CC. Quebrada sem perro pode chegar mexendo ombro. Quebrada sem perro pode chegar mexendo a raba. Quebrada sem perro pode chegar mexendo ombro. Quebrada sem perro pode chegar mexendo a raba. Quebrada sem perro pode chegar mexendo ombro. Quebrada sem perro pode chegar mexendo a raba. Quebrada sem perro pode chegar mexendo ombro. Quebrada sem perro pode chegar mexendo a raba. Quebrada sem perro pode chegar mexendo ombro. Quebrada sem perro pode chegar mexendo a raba. Quebrada sem perro pode chegar mexendo ombro. Quebrada sem perro pode